Imaginei que no futuro teria carro zero, casa própria, fartura reveria, que nunca faltasse nada pra minha família, meus filhos. Passeio numa Eda, no Plaza, em dia de domingo, minha mãe brincando com os netos, forte com saúde, meu pai aposentado, fazendo Cooper, talvez amenizasse as lembranças, solidão lá em casa, quando ia pra escola sozinho. E a mãe virava empregar, melhor dizendo, escrava de uns boy arrogante, que fazia minha mãe chorar. Mais tarde viria revanche, queria presenteá-la com um diamante. Fui buscar os seus direitos, cobrei de um conversível, passei a faca, só devolvi os dedos. Minha vontade era essa, mas nem tinha coragem, não podia virar réu. Hoje sou pai de família e de novo está atrasado o aluguel. Sorte que acaba o feitiço da Cinderela, vai fazer uns bicos, nos limita, sem perspectiva, vai viver o que vivi. Meu filho, com a mãe ausente hoje em dia, a minha doente, sem médico, reumatismo, dor nas costas, dependente dos remédios, a cada dia é uma dose, é revoltante. Meu whisky dentro da estante, espera um instante, vou te falar, às vezes no ensaio, com falta de ar, tava tipo o meu pai que não parava de fumar. Anos 60, a moda do inferno, e quantas Souza Cruz já mandaram para o inferno, mas deixa quieto. A perspectiva é sempre a pior. Quem sonhou com um mundo melhor? Caminhando sem destino, frio vento, corto o rosto, bate forte o coração, trêmulo dos pés ao pescoço, exatamente 12 horas. Dividindo a sua vida com a garrafa de conhaque, talvez seria a saída do seu passado. Até o futuro inevitável e o presente, uma breve cirrose te mataria lentamente. No semblante das pessoas já não se vê alegria, somente a revolta que traz o dia a dia. Narcóticos anônimos, talvez uma piada, três maços de Marlboro, fuma drag e dá risada. Já é de tempos antigos, nunca vai acabar. Alcos e droga destruidor, de lá nenhuma meta traçada na mente não. Tem plano sem perspectiva de vida, tá vegetando aonde se espelhar. Não pode ser espelho pro filho das pessoas, será como exemplo. Espero que a luz do fim do túnel não se apague, que muitos entendam essa realidade. É como na Bíblia, vinde a mim como está, que eu te transformarei. E nunca se esqueça, você é filho do rei. Quem sonhou?